perdiam uma porca que era para matar no sábado de Santos. Pronto. E perdi mais animais, galinhas, patos, pombas, galinhas. O senhor é de onde? Sou São Pai de Gramaços. E habitualmente já tinha por hábito a criação de animais para consumo doméstico? Todos os anos, todos os anos. E como é que olha para este gesto da Federação? Acho muito bem que sim, que seja assim, não é? Pronto. A ajuda é bem-vinda. É bem-vinda, sim, senhor.